venha conhecer a mais nova petiscaria da região no Alto Alegre. Aqui você vai encontrar uma variedade de espetinhos feitos na hora. Uma delícia! Temos também camarão no alho e óleo, caranguejo, batata frita, feijão verde e música ao vivo, de quinta a sábado, transmissão de jogos e muito mais. Temos variedade de petiscos e não para por aí. Lá você vai encontrar aquela cervejinha estupidamente gelada e variedades de bebidas destiladas. Arena Lounge Bar e Petiscaria fica bem localizada na Rua 7, número 110, em frente à Areninha do Alto Alegre. Ambiente aberto e fechado e agradável. Funcionamos de terça a sábado. Aceitamos cartão de crédito, débito e Pix. Fone e WhatsApp 99290-5518. 99290-5518. Conforto e qualidade, tudo isso você vai encontrar na Arena Lounge Bar e Petiscaria. Estamos esperando você! Venha conhecer a mais nova petiscaria da região no Alto Alegre. Aqui você vai encontrar uma variedade de espetinhos feitos na hora. Uma delícia! Temos também camarão no alho e óleo, caranguejo, batata frita, feijão verde e música ao vivo, de quinta a sábado, transmissão de jogos e muito mais. Temos variedade de petiscos e não para por aí. Lá você vai encontrar aquela cervejinha estupidamente gelada e variedades de bebidas destilada. Arena Lounge Bar e Petiscaria fica bem localizada na Rua 7, número 110, em frente à Areninha do Alto Alegre. Ambiente aberto e fechado e agradável. Funcionamos de terça a sábado. Aceitamos cartão de crédito, débito e Pix. Fone e WhatsApp 99290-5518. 99290-5518. Conforto e qualidade, tudo isso você vai encontrar na Arena Lounge Bar e Petiscaria. Estamos esperando você!